3170, solo 53, vai prosseguir táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette, 3170. 1994, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus com 13 nós. Objeto 6746, Juliette, portão 02. Juliette 02. Táxi Apache, Índia Alfa, reporte no ponto de espera pronto, ajustando 1099, gol no 896. Táxi Índia Alfa, 3170, antes da espera. TAM 3170, após a passagem do bonde da Gol, que vai dar início ao táxi, prossegue Juliette, portão 11. Após a passagem do bonde da Gol, prossegue o táxi do portão 11. Gol 1994, decolar 255, controle 120.8, bom voo. 1994, 208, entendo, fala aqui. Controle gol 1994, decola. 94350, na saída PUCA, vigilante. PUCA 350, 994. Gol 896, Arim mantém pistão no zero. Boa noite, 96, autorizado decolagem pistão 10, vento 150 graus com 12 nós. Meia decolar 2400, chame o controle agora, 120.8, bom voo. 208, vai de 96, bom trabalho. Trave Salvador, boa noite, 1896. Boa noite, 1896, sabe 370, você é da PUC, vigilante. 370, vai de 96. 1994, Recife, 126.85, alterna 12545. 126.85, 12545, Alpino 7, com 8 e meio a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, perna São Luís para o táxi. Táxi à sua direita, Geíndia Alfa, reporte no ponto de espera, ajuste no 019-553-17. Geíndia Alfa, reporta pronto na ponto de espera 06-553-17. Trip 5317, autorizado ali em decolado da pista 10. 10, vento 160 graus com 12 nós. Meia chama agora Recife, 12685, alterno 12545, no grupo. Oi, meia. 12685, 12045, 89, bom trabalho. Bom voo. Obrigado, que é retorno. Trip 5317, decolada 07, com controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Controle em 208, grato, bom dia, bom final de semana, 5317. Controle Salvador, bom dia, trip 5317. Modelo 7, sobe 380, Vigilman. Subindo ao 380, 5317. Solicita, se possível, de Momo, com referência 5317. Autorizado Momo, o 5317. Autorizado Momo, muito grato, 3-7. Salvador 5317, solicita, se possível, trova. Controle Salvador 5317, solicita na presente pro de trova. Controle Salvador 5317. Prossiga no 7. Gentileza, solicita da presente pro de prova. Prova negativa, uma tensão aí do 5317. Gente, 5317, mantém. Felipe 5317, passou 160. Confere no 7, chama Recife agora 12685, alterna 12545, 5317. Ok, 12685, 12545, Felipe 5317, bom dia. Bom dia. 1530, dessa 2019. 3520. Autorizando o ETAC 20.